faz o bold e traz o lança, mas presta atenção. Use longe das crianças pra não ter complicação. Aqui fica a Nova Cracolândia do Rio de Janeiro. Do outro lado da pista, a favela Parque União, onde existem pontos de venda da droga. Mas o bagulho tá monitorado. O que se passa vai sair no rádio. Mas o bagulho tá monitorado. O que se passa vai sair no rádio. Passou cracudo na televisão. A mídia quer prejudicar os irmãos. Nós nessa vida nunca vou se abalar. No que pode acontecer ou no que pode rolar. A vida passa, não cai na ilusão. Tu vê sorriso, crime não é bombão. Se fala mal é sinal que nós é bom. Porque se nós não fosse nada, nego não falava não. Pra tá na nova tem que tá ligado. Pra não pisar em lugar errado. Até então bagulho aqui tem divisão. Nós daqui tudo vermelho e do outro lado os alemão. Em vez de quando nós vai de rolé. Até de moto, carro, bicho a pé. E na bocada, mano, é tudo devagar. Não precisa não ter pressa que tudo vai ser pra andar. MLRNK visão. Passa pro L seu motor então. MTB o ser inteligente. Graças a Deus morador tá contente. E na bocada mano é tudo devagar. Não precisa não ter pressa que tudo vai ser pra andar. Menor BT, menor vê o plantão. Fica ligado no bagulho então. E na virada sem querer não me gabar. Vou chamar. Hoje eu vou zoar. Pá, nós tá aqui não é à toa. Defendendo a favela, as crianças tá de boi. Pá, se brotar você se complica. Tu tá ligado, nós aqui é tudo cria. Traz o bode, traz o lança, mas presta atenção. Use longe das crianças pra não ter complicação. E traz o bode, traz o lança, mas presta atenção. Use longe das crianças pra não ter complicação. Na FM tá monitorado. E lá na 2 vai escutar no rádio. PRL lá na boca da BT. No Malhão, na RV, nos amigos tá aê. E no PU, homem inteligente. Graças a Deus morador tá contente. E lá na ponte tudo devagar. Não precisa não ter pressa que tudo vai ser pra andar. Pá, nós tá aqui não é à toa. Defendendo a favela, as crianças tá de boi. Pá, se brotar você se complica. Tu tá ligado, nós aqui é tudo.